me lembro do forró lá do Nordeste, quando eu dançava agarradinha racha-pé. Eu apeava do cavalo e entrava, tá um tarado procurando por mulher. Na escuridão que o lampião oferecia, eu beliscava todas as bundas do salão. Eu era ágil e ninguém me descobria, outros pagavam pela minha confusão. Eu fui cheirando o sovaco das mulatas que se banhavam na cacimba do sertão. Fui aprendendo a dormir uma moça com o garrote, esporeando cada vez o coração. Até que um dia fui dançar com a morena, caí por ela e saímos do padrão. Em vez de beijo, eu dei um cheiro no cangote, a coisa pega e saímos do salão. O pai da Bela me pegou junto com ela, com a berimbela já crescida em sua mão. Ele disse, moço, tem de casar com ela, e me aplicou a forteireira do sertão. Pra compensar, eu disse que gostava dela, eu disse, tem um grande lote de ouro em pó. Tem várias casas com três quartos e dez janelas, eu que só tinha minha roupa e urinol. Ainda me lembro do forró lá do Nordeste, onde eu dançava agarradinho, arrasta-pé. Eu apeava no cavalo e entrava, tá um tarado procurando por mulher. Na escuridão que o lampião oferecia, eu beliscava toda a bunda do salão. Eu era ágil e ninguém me descobria, outros pagavam pela minha confusão. Eu fui cheirando o sovaco da mulata que se banhava na cacimba do sertão. Fui aprendendo a dormir uma moça com o garrote, esporeando cada vez um coração. Até que um dia eu fui dançar com a morena, caí por ela e saímos do padrão. Em vez de beijo, eu dei um cheiro no cangote, a coisa pega e saímos do salão. O pai da Bela me pegou junto com ela, com a merimbela já crescida em sua mão. Ele disse, moço, tu tem de casar com ela, e me aplicou a forteireira do sertão. Pra compensar, eu disse que gostava dela, eu disse, tem um grande dote de ouro em pó. Tem várias casas com três quartos e dez janelas, eu que só tinha minha roupa e urinol. Por isso mesmo ela me deu os 12 filhos, vivo apertado e não tem um bangalô. Ela é esqueleto que só olha pros gruguelos, esse é tudo que restou do nosso amor. Dos 12 filhos que foram nascendo, cada um mais macho que o outro. Primeiro Joane, Steve McQueen, Roberto Redford. Quando chegou no 12º, o progresso tinha atingido o Nordeste. Aí resolvemos ter um bebê de proveta, mas houve um problema na geladeira, na temperatura, e nasceu a Roberta Cosa. Aí me perguntaram assim, não é uma coisa difícil, complicada numa época dessa, ter 12 filhos? Eu falei, não, meu amigo, difícil mesmo foi ficar em pé na rede.